Portugal 019 on the vector, maintain present heavy. This channel maintain 3000 feet. If lose the radio communication, let's have a localized and complete final LS. Heading 215, descend 3000 feet in case of communication failure. Intercept and follow localizer runway 10. Portugal 019, descend maintain 2000, turn left heading 140, report established, localized. Left heading 140, descend 2000 feet, Wilco Portugal 019. Zona 1, Alfa 0. Canal 6224, complete CDS, Missouri, 118, 1895. 1895, até daqui a pouco. Com o 1170, diz que mantém a 3000. 3000, o 1170. 4 da Oxané, ML14 no ajuste, pouso autorizado. Pistão 0, uma centena por cento nós. Pistão 0. 1204, ciente, livre pouso, pista 1-0. Salvador, boa noite. Não. Oxanero 63, no 3, informação Victor, autorização, barulho. 63, no 3, aguarde qualquer barulho. Salvador, Portugal 019, localize established, runway 10. Fifth plan approach, Continental Tower, 118.195, Air Portugal 019. 118.195, Portugal 019, boa noite, Pedro. Boa noite, Lombardo. Go ahead, please. Here to Madrid, flight level 370, via Upper Zulu 10, November Tango Lima, Upper November 873, after confirmed planned route. After departure left turn, the departure is Puka, after Puka Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo. After departure left turn, call code 5035, and Salvador departure control 120.8. Ok, 370 initially, upper to 10 and Natal. Afterwards, upper number 873, flight plan route to Madrid. After airborne, left turn to Puka, Tipa, and Skoking 5035, and departure 1208.8. Readback correct, come forward, pushback and start. We are for pushback and start, Europa 084. Roger, 2 minutes for pushback, 2 minutes. Nova 084, do you copy the ground? Yes, go ahead. 2 minutes for pushback, Europa 084, confirm. Correct. Xenia 313, pronto para copiar? Prossiga. Autorizado, plano para Guarulhos, nível de voo 360, via Pesolo 10, Taubaté. Subida será da EU, Leda, Motiva, com a primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código transponder é o 5034. Controle 120.8. 360 para Guarulhos, transforme Zulu 10, até Taubaté. Daí é o Leda Motiva, decolada 10, curva direita. 034 no transponder, 208 ao controle, 6303. Estou confirmando a subida da El Leda Motiva. Positivo, da El Leda Motiva. Correto, para posicionamento. Camará, 6303. É 224, solo ao 52, direita no 211. Direita no 211, 6, 224. Portugal 019, clear to land on 010, wind 080 degrees, 5 knots, QNH 1014. Megan 014, clear to land 10, Portugal 019. QNH 03. Europa 084, clear to pushback and setup, call me for taxi. Okay, clear for setup and pushback, and we'll call you for taxi, Europa 084. Portugal 019 on the ground at 5-4, taxi by right side, 121, that's small one. By the right, 121, at Portugal 019. On the right, at Portugal 019. Set up correction, Portugal 019, clear taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha, report before Juliet, Portugal 019. Estabilizou o Gol 1170. Agora a torre 118, decimal 95, Mombouso. 795, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Gol 1170. 1170, corte externo embaixo travado, 1014, mais um. Recordado externo, 1014. Externo vai estar travado, 1170. 1170, foi autorizado, 690, vento 11, centena com 612, é o ajuste 90. Autorizado, 1170. 2,5, grátis, 40. Boa, Bobo. Ok, Roger, clear the taxi runway 10, by April 1, India. And 1014118.95, Europa 084. 118.95, the tower. 1895, Europa 084. Agora pode ser 09 approaching the taxi, Juliet. 0019 in the position. Position for Juliet to Portugal 09. Venda livre e pouso, pista 35, vento 080 graus, 100 km. Autorizado pouso, vento 080. Portugal 019, clear taxi via Juliet, Juliet 11. Via Juliet, Juliet 11, Portugal 09. Solo 70, solo 00, direita 121, décima 1. Direita 121, obrigado. Solo Salvador, boa noite, Gol 1170, livrou. 1170, táxi Alfa Juliet, portão 02. Alfa Juliet, 02, ô portão, obrigado. Tristão 378, boa noite. Descendo da estação, desça via chegada a Mare, descendo para 2000. Aguarde procedimento PLS aqui do EI, ajuste no 0-4. Direto Zona 2000, reporte estabilizado, Tristão 3178. Please, we'll take off runway 10 Europa 084. Puka, Aracaju, com curva esquerda, transponder 5045, controle 208, tá 3305. 3305, correto? Chame para puxa estacionamento. Demará, obrigado. Fazer o 84 Airborne S04 Salvador Control 120 Decimal 5 Renatete 208, boa noite Europa 04, obrigado. Salvador, boa noite, Europa 0, desligado. Europa 1208. Clear. Boa noite, Europa 084. Radar contact, climate temperature level 370. Puka departure. Puka departure, level 370, climbing Europa 084. 3305, portão 5 autorizado, chão para o táxi. Salvador, boa noite, gol no 723, informação, Vitor. Passando 250 ao 160. Bom, no 723, boa noite. Eu tenho a destinação, Vitor mantém 4000, ajuste 10014, aguarde procedimento de ILS 72. 4000 com 1014? Afirmo. 4014, 723. Europa 084, contact now receive center on frequency 125.45, if unable 126.85. 125.45, if unable 126.85, Europa 084, boa noite. Boa viagem. Bono 723, disse mantenha 3000, está livre de considerar as inscrições em pelo. Eu estou zero pelo, peraí. 3178, complete LS, torre 118, decimal 95. 1895, já está utilizando o 3. Salvador, testa, retorno 78, muito boa noite. Retorno 78, livre pouso, pistão 0, 050 graus, 5 nós, o ajuste 10 não passa. Pouso autorizado, retorno 78. para o táxi do SAM 3305, 1453, hora da Terra Natal. 3305, só poderia registrar o POB? Positivo, 1-4-5. 1-4-5, muito obrigada. Táxi via Pátio Índia, ponto de espera, chame Torres 895. O ajuste 1-0-1-4, 3305, seu bom voo. Pátio Índia, 1895, ajuste 1-0-1-4. 1895. A 1895, a torre, aqui, obrigado. Aircraft to apron 1, gate 10. Roger. Clear salt and report for inter-air minute. Clear to start show and report before entering apron 1, American 230. Confirm they stand, American 230, 11. I believe TAP is parked at gate 11, is that correct? Roger, Roger. Call me for enter the minute. What was that? American 230. Salve 6224 da Ocean, ciente da Alfa, solicito 230 Aracaju. Salve 6224, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, subida será Puca, transpondo Aracaju com a primeira curva à esquerda, o código transponder é o 5050 e o controle em 120, decimal 8. 190 aprovado, saída Puca, transição Aracaju, primeira curva esquerda, 50-50 no transponder e o controle no 20, decimal 8. Correto, já para puxar acionamento, 6224. Tomará no 03. 3305. Salvador, boa noite, eu tô 3178. 3178, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, com a decolagem 051 sem com nós o ajuste 1014. Nível decolagem 1-0, tá 3305. Ingresso Juliette, portão 07, 3178. Juliette, portão 07. 305, decola os 21 no controle 1208, boa viagem. 1208, boa noite, 3305. Ô, 3 Salvador, boa noite, tá 3305. Boa noite, tá 3305, contato, mantém nível 330 na saída PUC. Saída PUC, Aracaju, para 330, tá 3305. Obrigado, 2023. Fona 023, complete, LSM, Torre, 118, decimal 95. 3305, obrigado. Pegou 123, estabilizado no local do tempo. 723, continue a aproximação, agora atualização de pulso. Aguardando. Salvador ground, American 230 is approaching apron 1. Clear to enter to apron 1 until 10. Roger, American 230. Autorizado pouso na pista 10, 173. So, American 230. 723, solo aos 26, direito, 1211. Beleza, 1. Agora, boa noite, vou 868, na sexta, mais um alto. Boa noite, 68, boa noite. Sendo identificação, vista via chegada Mari, até a altitude de 2000, ajuste 9014, aguarde o procedimento ILS X-ray. Excelente, bom dia, marcando DFA, 3305, chama Recife agora, frequência 126, decimal, questão. Então agora Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Recife 868, pode voar a duna? Isso mantém 2000 na projeção, reposta utilizada no localizador. E quando for a 2000, vai reposar na cidade. 6224, Salam Ponte, 103, para o Brindade de Salam. Autorizado, chama pro táxi. Autorizado, chama o táxi 6224. Salvador Ground, American 230 is in position at gate 10. You have a good evening. Roger, good evening. Solo, escenario 6313 para pushback, estacionamento, posição 4. 6313, número 2 no setor, vai aguardar apenas o início de táxi do tráfego da companhia que irá iniciar no 03. Aguardando 6313. Paulo Oxanero, 6224, para o taxi 284. Autonomia de 3 horas, Alberto Salvador. Taxi à direita, via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste de altímetro no 094, Oxanero 6224. Positivo, autorizado aqui, via Índia, no ponto de espera, 2895, Oxanero 6224. Olá, 6313, assim que a aeronave da companhia atrás liberar, está livre do nosso curso? Afirmo, 6313, está autorizado. Assim que a aeronave da companhia iniciar, está autorizado seu pushback. Ok, obrigado. Controle Salvador, mais uma vez, boa noite, Oceanero 6212, está com a Alfa. Boa noite, Oceanero 6212. Esse é a Via Maria T2000, ajuste 1014, aguarde o procedimento ILS X-Ray. 14, desse dia, X-Ray, Oxanera 6212, alguma possibilidade de a gente cortar aí a Progeduna? Sem identificação, se mantém a 2-1 na Progeduna. Ok, identificou a Progeduna. Torre Complete LS, torre 118, decimal 95. 18, mais um empregado, boa noite. Bom. Torre Salvador, boa noite, boa noite, 98, tá no LS, tá no zero, passe da roda, tá. 1868, cheque o trem para os autorizados, 050 graus, 5 nós, o ajuste no 094, pista no 0. Ok, para o autorizado 990, está com o trem baixo travado, 8 mesmo. Salvador, torre Oceanero 6224, no ponto de espera 990, está pronto. 6224, mantém o ponto de espera. Para o táxi Oceanero 6313, 1414, a bordo. 3, 5 horas e 20, atendendo da Leão. Direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 014. Direita Índia, ponto de espera 2895, Oceanero 6313, 1014, na linha. Torre, Oceanero 6224, após a passagem da Nova Zagoa, autorizada ali, Aimantê? 6224, Aimantê, 1-0, 6224. Espera da 1-3, pronto. 6-3-1-3, após a rolagem do, da aeronave da companhia, sua frente, aliás, mantém. Após a decolagem da aeronave da companhia, mantém 6-3-1-3. 1-8-6-8, solo aos 4-2, livrou 1-2-1-1. Livrou 1-2-1-1-8-9. 868, boa noite. 968, muito boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, boa noite, meu amigo. Livre decolagem, 05 graus, 5 nós. A 224 aos 44, controle 120, décima 8, boa viagem. 08, boa. 224 decolou na Boca, Jambo, cruzando agora 1.200 pés. Da Boca. 90, sai da Boca, quando possível, soa de Jambo, Aracaju. Teto Jamo, aguarde Aracaju, Oceania 6224. Jamo aguardando Aracaju, 6224. 13, livre decolagem, 050 graus, 5 nós. Decolagem, Oceania 6314.